Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio de Jovem Nerd e eu já chamei podcast dos outros de Nerdcast. Já. Aqui é o Beto Estrada e eu acabei com uma despedida de solteiro. Nossa. Aqui é o Afonso Solano e eu já coloquei fogo no filho do caseiro. Caralho, mano. Filho do caseiro. Aqui é o Sr. Kai e eu era o rei de falar mal das pessoas que estavam atrás de mim. Aqui é o JP, tem nada pra falar não, cara. Não, não, tô falando sério, brother. Mancada, lembra da mancada. Não, não tem mais nenhuma furada, ô mancada, ô mico, porra nenhuma pra contar não, cara. Então seremos dois, porque todas as minhas derrotas eu já contei, porra. Pois é, porra, há um limite de merda que você possa fazer na vida, né, cara? Graças a Deus, né? A não ser que você seja o Tucano, que continue gerando coisa, sabe, sei lá como, né? Mas, pô, se tivesse um pouquinho mais de mico e furada na minha vida, ser parente do Didi Mocó, né, velho? Aqui é Azaghal. Eu não sei mesmo. Caraca, vai começar assim mesmo? Isso promete pra caramba. Muito bem, nerds. Estamos juntos aqui, juntando a nata, rapaz. MRG com o Sr. Kai JP. O Diogo, infelizmente, do MRG não vai poder participar porque caiu um raio na casa dele, queimou tudo. Ele Não gagueja, porra. Não gagueja. Ai, vamos para os e-mails. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. Isso mesmo, Azaghal, bem-vindo 2012, primeiro Nerdcast de 2012. Isso. Primeiro de muitos, né? Porque o Nerdcast não para. Nós tiramos até assim, nós tiramos férias, mas o programa em si não tira. É verdade. Tirou um recesso agora de Natal, mas não para em julho, não para em dezembro, não para nos feriados, nos dias santos. Exato, aliás, teve muita gente que achou que a gente estava de férias agora. Ah, que bom que vocês voltaram das férias. A gente não estava de férias, a gente estava trabalhando. Cara, a gente tirou férias no meio do ano e vai tirar férias agora também mais pra frente. Exatamente. Então, mas agora foi o recesso do Nerdcast para nós podermos focar nossas forças em outras coisas. Exatamente, incluindo a rede social do Jovem Nerd que está chegando, Azaghal, tá chegando. Chega de criar expectativa pro não, negócio que nunca chega. Aí então não pode falar nada, não está chegando nada. Mas falta pouco, a gente vai mantendo vocês informados. Isso. E muito em breve estaremos com novidades no Jovem Nerd, certo? Na verdade, já temos novidades no Jovem Nerd. Se você ainda não assistiu o Nerd Player e o Nerd Office, os primeiros, o Season Premiere de 2012, dessas duas atrações, você provavelmente ainda não sabe que agora nós temos um editor de vídeo profissional absurdo e animal. Exatamente, trata-se de Anderson Gaveta, Azaghal! Isso mesmo, Gavetex. Como nós chamamos carinhosamente. Exato. Foi muito foda. O Gaveta, ele anos atrás, ele soube que ia ter um evento no de estreia de filme que a gente ia participar no Rio. E ele falou assim, olha, eu trabalho do lado e tal, eu gostaria de ir lá filmar, se isso importa. Ele foi lá, filmou, editou. E a gente viu que cara foda, o cara era um fã. E através dos anos ele foi fazendo coisinhas de vídeo pra gente, editando vídeo aqui e outro ali, foi ensinando a gente a editar vídeo, foi fazendo todas as vinhetas dos vídeos. Cara, e agora ele faz parte da família Jovem Nerd, Azaghal. Exatamente, é um profissional contratado, cara... A empresa dele presta serviço para nós. Exatamente, cara, que sensacional. Eu tô muito feliz porque ele tá muito feliz. Da nova fase da vida dele, tá trabalhando com algo que dá um prazer enorme a ele, trabalhar aqui com o conteúdo do Jovem Nerd. Então agora, vídeos do Jovem Nerd, Nerd Player toda segunda, Nerd Office toda quarta, editados pelo grandíssimo Anderson Gaveta. Sempre importante dizer que nós tiramos ele de uma renomada empresa. É, foi. Tipo, ele não tava sobrando, não. Sim. Tava desempregado, não. Ela tava trabalhando, tava ganhando bem, tava com um emprego estável. Exato. A gente falou, cara, é a hora. E eu, cara, foi muito foda, porque anos atrás eu falava pra ele, cara, um dia eu vou poder trazer você pra trabalhar com a gente. Era um sonho distante. É, imagina, cara. E a gente tornou isso realidade também. É muito bom, porque o Gaveta tem toda a linguagem do Jovem Nerd, né, cara? É uma parada assim, a gente pode fechar o olho e deixar ele editar, que ele faz as coisas do jeito que a gente gosta, cara. E isso foi uma grande adição à família Jovem Nerd. Bem-vindo, Gaveta! E qual é a vantagem pra vocês? Vocês terão programas mais bem editados, com imagens mais caprichadas, então dá pra perceber. Sim. Nos programas de esquenta do Gaveta. E nós, por nossa vez, teremos mais tempo pra produzir, olha aí, mais conteúdo para vocês. Então podem esperar aí mais coisas vindo pela frente. Em 2012 tem muita coisa foda pra acontecer. É o Império Jovem Nerd crescendo. Oh, que bonito. Temos um recado para passar a vocês, nerds que gostam de ler, nerds leitores. Sim. Vou recomendar aqui o livro A Ira dos Dragões e Outros Contos. É um livro de contos do Estus da Harry. Isso, esse não é o nome do cara, ninguém tem esse nome. Esse é o pseudônimo do Thiago Tizou, que ele inventou o nome. Eu não sei por que essa maluquice. Sério, você não tem um nome tão escroto. Thiago Tizou é um nome legal, cara. É maneiro, não, por que, cara, você não assume seu nome? Mas ele quer ser chamado de Estus. Sim. Então que assim seja. Então, mas ele é brasileiro, ele é de Curitiba. É. E qual foi a ideia dele? Ele, na cara dura, escreveu pro John Howe, um dos maiores ilustradores de Tolkien da história. Vocês conhecem, ele com certeza já viram. Tem dois ilustradores fodas de Tolkien. Isso. John Howe é um. O outro é o Alan Lee. Sim. Pra você saber diferenciar um do outro, o Alan Lee não tem dente. E eles foram convidados pelo Peter Jackson e eles, né, pra participar da produção artística do Senhor dos Anéis, e eles estão no Hobbit também. Isso, né? Exatamente. Então você vê o tamanho do cara. O Thiago mandou um e-mail pro Estus. É, o Estus mandou um e-mail pro John Howe falando que as ilustrações dele eram fodas e que ele queria usá-las em um livro dele. Ele queria fazer um livro com as ilustrações feitas pelo John Howe. Ele falou, olha, eu tenho uma porrada de livro de ilustração já, e tem ilustração minha que tem direito reservado. Eu, na verdade, não tô muito na pilha de publicar mais um livro de ilustração, não. Já tô uma porrada. Exato. Aí ele, o Estus, não desistiu e sugeriu, olha, eu também escrevo. Sou escritor, sou um autor. Sim. Tem um pseudônimo. Estus. Falou, olha, por que a gente não faz assim? Eu escrevo contos baseado nas suas ilustrações. E você me cede o direito de colocar a ilustração no livro. Isso, aí o John Howe falou, porra, é aí uma ideia diferente. Diferente, exato. Aí o cara falou, vamos fazer um teste, vamos ver como é que é. Mandou uma ilustração pro Estus. E o Estus escreveu um conto pra essa ilustração, traduziu pro inglês e mandou de volta pro John Howe, que adorou o conto. Aham. Falou, porra, gostei, funciona, vamos fazer. Resultou no trabalho de um ano, 8 ilustrações e, por consequência, 8 contos. Olha aí, que maneiro, cara. Cada conto... maneiro, esse livro, o livro em si já tem uma história. Já tem uma história, exato. Então, cada conto baseado numa ilustração do John Howe. Isso. E eu vou falar que eu não li o livro todo, li 2 contos. O que seria o quê? Você está lendo o livro, então? Estou lendo, mas... O seu status é, estou lendo. Estou lendo isso. Lá no Scooby, o meu status, que se eu atualizasse, seria estou lendo. Exato. Mas, cara, muito bom e é diferente. Eu não costumo ler contos. Uhum. Eu não sei porquê, não tenho esse hábito, porque eu nunca achei o livro de contos, será? Mas, caraca, achei muito bom, cara. Diferente de ler um livro de 500, 600, 900 páginas, né? Uhum. Você lê uma história curta que te prende e pum, acabou. Sabe? Uhum. É rápido, vai direto ao assunto. Achei bem legal. Pra quem gosta de fantasia, dessas histórias estilo RPG, com elfos, trolls, criaturas, dragões. Afinal, John Howe, né? É, exatamente. Né? Quem gosta de todo esse universo medieval, fantástico, mágico... Sim. É um livro legal, cara. Então, legal. O Estus falou assim... Tiago. Eu posso dar 20% de desconto pros fãs do Jovem Nerd que quiserem adquirir o livro. Ó, oh, legal. O livro não está sendo vendido na Nerd Books, mas sim através da editora deles, a Arte e Letra. Só, muito bom. Quem é... Mas ela... o livro, inclusive, pode ser encontrado nas grandes livrarias. É, seu Saraiva, etc. Se não tiver lá, os caras podem encomendar. Certo. Mas só no site da Arte e Letra que você ganha 20% de desconto. Mas como é que o cara ganha? Boa pergunta, Jovem Nerd. Estou esperando você fazer essa pergunta. Você manda um e-mail para contato@arteletra.com.br letra.com.br dizendo: ouvi falar do livro A Ira dos Dragões no Jovem Nerd e quero ganhar meus 20% de desconto. Ah, tá. Então não é uma parada automatizada, é uma parada mais roots. É a roots. Manda um e-mail, isso. Fala pros caras. Você vai mandar um e-mail e aí os caras vão dizer: porra, maneiro, vou fazer assim. Faz dessa maneira pra comprar o livro, toma, eu te dou o livro autografado e todo mundo fica feliz, beleza? Mas peraí. Onde é que o cara vai comprar o livro? Ele vai mandar online. No site da Arte Letra. Isso. Ah, tá. Se for de Curitiba, pode ir na Arte Letra, que foi o mesmo local onde a gente fez o lançamento do Protocolo Blue Hand. Sim. Beleza. Mas se você estiver no Brasil ou no mundo, você entra em contato no e-mail contato@arteeletra.com.br. Tem links do livro e do e-mail no post. Maneiríssimo. Excelente. Recomendo. E se você não quiser ouvir o feedback dos últimos Nerdcasts, no fim do ano passado, pode pular para... 18 minutos e 58 segundos. Muitos e-mails, agora a gente tem e-mails sobre o Nerdcast de RPG, que foi o 291, tem o e-mail sobre o Nerdcast 290, que foi antes, porque não teve leitura de e-mails, 291, tereréu. Então tem de tudo, certo? Isso. Cássio Costa encontrou, ao visitar São Paulo, o Botequim do Sr. K. Olha aí. Na Avenida Santa Catarina. Olha só, tem um link aí do... É real mesmo, ele... Botequim do Sr. K. Botequim. Tá em obras ainda. Tá em obras, exato. Caraca. E olha só, Zagal, vários nerds querem saber se o Ruprest, seu personagem... Não, aqui tá escrito Ruprest. Ruprest, eu não sei quem é. Tá, senhor Ruprest, mantinha as partes íntimas ao mudar de forma, como você falou no primeiro, né, de Cash RPG. Sim. Como é que você foi tomar banho na forma da princesa Irulan e as aias não perceberam algo diferente? Olha, assim, existem várias formas de explicar isso. Eu não sei nem porque eu tô me dando trabalho de explicar. Primeiro que a princesa Irula poderia entrar na água de camisola, por exemplo. Tá bom. A segunda, ela poderia ser muito pentelhuda. Muito pentelhuda. É nessa época, né, cara? A terceira, a princesa Irula poderia ter um segredo. Olha só. É isso, cara. Por menores, 55 pessoas querem realmente saber isso. Queriam saber. Então tá bom. Fica imaginando como é que era, então. E tiveram várias centenas de e-mails elogiando o programa, que é o melhor de todos, aquele negócio tudo que a gente já sabe. Realmente é um dos programas que a gente mais gosta de fazer, divertido gravar, divertido editar, o resultado final é foda. Então, muito obrigado por todo esse feedback. Vai ter mais, ainda sem previsão. Sim, né? Mas já a história já está bolada. A história vai ser absurdamente foda. Pô, cara, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. O que, que vai acontecer com aquela névoa baixar? Vai ser maneiro. Estamos bolando aqui e vai ser bem divertido. Inclusive, para já deixar uma garela... Eita, falou garela? Inclusive, para deixar a galera com um frisson, um faniquito, estamos estudando uma possibilidade de trazer um ouvinte para fazer parte do grupo. Olha aí. Calma, estamos estudando. Mas é o que eu falei. Tem seus faniquitos, mas não fica garantido nada, né? É uma possibilidade. Mas isso é maneiro. Vamos lá, o que mais? Zilhões de ilustrações, Azaghal. Claro, sobre é verdade, sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis. Tem muita coisa sobre o RPG. Não dá pra citar todo mundo, mas tem várias ilustras do Rufus derrotando o Beholder. É, exato. Do Rufus de óculos, do Rufus sentado estudando, do Rufus intelectual. Bom sucesso, Bárbaro. Além disso, tem ilustrações da Princesa Irulan, tem ilustração do Elemental de Arroz. Olha aí. Tem até a morte do Ad Server. Ad Cert, você sabia? Eu só não tenho depois. O 3D não falou nada. Ad Cert é 3D ao contrário. Olha aí. Que era o nome dele. Caraca, que vagabundo. Vagabundo, não falou nada. A galera nos e-mails, ali nos comentários, é que decifrou isso. Caraca, agora olha só. Que sujeito dissimulado. Agora faz sentido, não, né? Faz? Exato. Além disso, a galera mandou ilustrações genéricas do Azaghal, do Jovem Nerd, ilustrações sobre decapitação. Que bizarra. Ilustrações sobre manobra da Gastão Baiano. Ah, isso é 290. ilustrações sobre o protocolo Blue Hand. Muita coisa, cara. Ilustrações sobre Nerd Player. Tá tudo no post e na fanpage do Jovem Nerd. Isso, veja aí no post ou acompanhe pela fanpage do Jovem Nerd no Facebook. Eufrásio Neto, 22 anos, estudante de medicina, UFMA, São Luís, Maranhão. Olha aí. Conforme requisitado pelo Azaghal na polêmica sobre decapitação, olha aí, ainda estamos nela. Vem esclarecer pontos e opinar sobre. Como na medicina nada é exato, existe uma possibilidade mínima do decapitado continuar consciente. Mas isso é altamente improvável por uma série de fatores. Certo. Primeiro, durante o trauma do tecido nervoso, ou seja, os nervos, a medula e etc., o teu pescoço, ocorre a liberação de cálcio e despolarização das membranas desses neurônios atingidos. E posterior, repolarização. Não entendi nada. Ambas violentas o suficiente para fazer as pessoas saudáveis desmaiarem. Certo. O trauma pode fazer você desmaiar. Segundo, quando cortar a medula, isso gerará uma mudança brusca na pressão intracraniana e o tecido se defende desligando-se para prevenir maiores danos, diminuindo o consumo de oxigênio, glicose, etc. Em resumo, olha aí a ciência, se o cara não morrer instantaneamente devido a essa hiperestimulação dos neurônios causada pelo trauma medular brutal, muito provavelmente ele irá desmaiar ou ele ficará desmaiado até morrer. O que não demora muito, né? Afinal... Fez sentido, ele perguntou. Fez sentido? É, acho que faz sentido. Aí ele pode fosforilar, desfosforilar, tanto o que quiser, mas o cérebro deve estar sem consciência, somente executando funções vitais. Que, nesse momento, são zero. Zero, né? Tipo, as únicas funções vitais são o sangue escorrendo. Exato. Fora, a parada do cara piscando pode ser facilmente explicada como estímulos nervosos residuais, aleatórios, em função exatamente desse estado caótico pelo qual o cérebro do cara está passando antes dessa morte violenta. Eu expliquei mal e porcamente, mas basicamente é isso aí. Então, temos aí um parecer médico sobre a parada. Certo. O trauma é grande demais e você... É muito ridículo aquele negócio de chamar o nome e a cabeça olhar, cara. É muito ridículo. Aonde, cara? Você pelo menos desmaia. Você pode não morrer, mas você desmaia até morrer pelo trauma. Então tá resolvido. Márcio Luiz Freire de Albuquerque, sem idade, biólogo, mestre em gerenciamento ambiental de pós-graduação em desenvolvimento e meio ambiente. Olha aí. João Pessoa, Paraíba. Logo depois de ouvir e reouvir o Nerdcast 291 sobre RPG 2, fiquei extremamente tentado a fazer a miniatura do Elemental de Arroz em estilo miniatura de Dungeons & Dragons. Excelente. E assim eu fiz. Olha só. Com arroz de verdade. Sensacional, sensacional. Em anexo, ou no post, está a foto de como ficou a miniatura e como ela se compara em tamanho com as duas miniaturas de tamanho Rio do sistema Dungeons & Dragons. Ou seja, ele fez uma... Ele botou em escala o Elemental de Arroz. Super Elemental de Arroz. Aí ele diz aqui, ele continua aqui. Ficou nojento, na verdade, esse monstro de arroz, né, cara? Mas ele continua. Mas o monstro precisa ter seus stats para existir. Uhum. Como não sou RPGista, foi muito difícil montar os stats. Aqui, stats, a ficha que quer dizer, né? É, a ficha. Mas com a ajuda do livro dos monstros de D&D, consegui fazer algo simples, mais utilizável. Ou não. É. E aí no post você pode ver a foto do Elemental de Arroz em escala, comparado a outros monstros do sistema Dungeons & Dragons, e a ficha do Elemental de Arroz. Ele fez bonitinho a ficha na... Numa página. Na página. Um Photoshop do inferno. Tem até uma citação aqui. Elemental de Arroz. Aí a citação. Eu acho válido fazer um boneco de neve gigante de arroz. Rupert Rupertson. Doppelganger ladrão. E aí ele deixa o Deviant Art dele. Muito bom. Muito legal, cara. Ficou muito maneiro. A senhora Jovem Nerd mandou uma mancada recente. A gente tava num jantar com o nosso querido amigo Ken Fujioka. E a senhora Jovem Nerd contando, falando mal do vizinho, falando que o capacho do vizinho é um pano de chão. Cara emburrado, cara esquisito, com aquelas costeletas de bandido. E aí o nosso amigo Ken Fujioka, que tem umas belas costeletas enormes. De bandido. Todo mundo olhou pro cara na hora e ele se virou lentamente pra senhora Jovem Nerd, passou nas costas dos dedos em sua costeleta. Sim, cara. Mas ela implodiu na hora, cara. E até hoje ela acha assim que eu, assim, ela fica pé de mil desculpas. Ela acha que ainda tem um climão, ainda tem, na verdade. Climão baseado em quê? Preconceito de costeleta? É, tipo isso. Mas é por isso que o Ra's al Ghul falou pro Bruce Wayne que ele tem que always mind your surroundings. Holy Shaver. Holy Shaver. Caraca, você me lembrou uma mancada excelente. Eu tenho uma foda de Messenger. Ai, verdade! Eu tava conversando com um jovem nerd e com outro amigo nosso. Essa parte de janela, sabe, cara. Duas janelas, naquela época que a gente... É o momento da vida que você é mega, mega inútil, sabe? Não faz nada pra porra nenhuma. Você tá conversando com mais de uma pessoa no Messenger, não é trabalho, você é um inútil. Bons tempos. Bons tempos. Bons tempos. Aí eu tava lá, jovem nerd, bababá, amigo nosso, bababá. Jovem nerd, bababá, amigo nosso, bababá. O nosso amigo em comum tinha sido demitido. Ele trabalhava onde eu trabalhava. E aí eu tava conversando com o jovem nerd, falando, pô, o nosso amigo, bababá, e com um amigo em comum... Eu tava falando, pô, cara, não fica assim, né? É. Você arranjou outro emprego e com o Jovem Nerd, o problema do fulano é que ele é muito dadadá. E volta pro cara, olha, cara, a vida vai melhorar, pelo menos isso. E aí eu volto pro Jovem Nerd, volto pro cara, volto pro Jovem Nerd, outro cara. Eu me confundi nas janelas e botei assim, na janela do cara. O problema do fulano é que ele não tem iniciativa nenhuma. Ah, assim, realmente, não tem como manter o emprego. Pá, acende. Agora, convenhamos, tu pediu pra dar merda, né, cara? Verdade. Aí, porque, cara, porra. O cara botou assim... Obrigado, vou dormir. Você botou na minha janela. Ele sacou. Aí eu, caralho, Jovem Nerd, fudeu, escrevi na janela errada. Aí eu falei, não, agora eu vou assumir a parada, vou, né? Só faltava ele falar assim, não, você continua escrevendo na janela errada. Uma vez eu tava negociando com um cliente uma caricatura de um político, né? Sou ilustrador e o cara tava me mandando vários exemplos, várias fotos e tal. E aí eu tava tentando criar o personagem baseado nesse político, eu não vou dizer o nome. Só que esse político, ele é um cara extremamente feio, cara. E escroto. Ele é conhecido, assim, nacionalmente? Ele é conhecido. Só eu vou completar algumas qualidades. Não sei quem é, mas vou completar algumas qualidades dele. Ih, filho da puta, ladrão. E aí é o seguinte, eu comecei a transformar o cara em caricatura e toda vez que eu botava ele mais, e o cara falava assim, pô, tem que transformar ele numa figura simpática. E eu quando transformava ele numa figura simpática, ele ficava longe da aparência dele. O cara, mas tá longe da aparência do cara. E aí eu botava mais perto, pô, mas tá feio, cara. E aí ficou nesse ping-pong e tal. Nesse momento, eu acho que você tem que, acho que a honestidade é o melhor caminho, tá? Então você tem que falar, olha, você me desculpa, mas eu sou incapaz de desenhar você melhor do que você é. Porque você é essa merda que eu tô mandando aqui. Ou então fazer igual um cara de uma dessas lojas de fotografia, a avó da Francine foi tirar a foto pra um documento, alguma coisa assim, e o cara bateu, não sei o que, ela foi olhar e falou pro cara, ih, meu filho, tô muito feio aí. O cara falou, minha senhora, a máquina só registra, né? Aí, pô, já era, sei lá, 20ª tentativa. E aí o cara já devia estar meio irritado. E aí ele me mandou de volta um e-mail com o nome do e-mail assim... Última chance. Caralho! Pô, você última tem que... chance de me fazer bonito. É, pois é. Aí eu, tipo, fiquei puta, né? Falei, porra, tô aqui me esforçando pra caramba e o cara não sabe o que quer ficar bonito, mas ele é feio e tal. Aí eu peguei o arquivo e salvei do jeito mesmo que veio, que ele associou o nome no e-mail. Então ficou última chance. Só que na hora de salvar, eu tava tão puto salvando meu computador, eu falei assim, eu escrevi assim, última chance, o caralho. E salvei no computador. Aí eu refiz a parada, pô, passou um dia inteiro, não sei o que, no final do dia, porra, cansadaço, anexei o arquivo e mandei. Última chance é o caralho? cara nunca mais me respondeu. Ele simplesmente não parou de falar pego, assim. Então ele achou que, tipo, caralho, o cara ficou muito puto. Mano. Aí eu esperei a resposta dele, ele não respondeu. Eu falei, fulano, você recebeu no e-mail, meu e-mail? E o cara nunca mais respondia. Ainda foi perguntar ainda. Eu fui perguntar, rapaz, pô, esse cara é louco. Aí depois que eu fui ver, eu falei, meu Deus, eu escrevi última chance, o caralho. Então... Mas eu, muito bom. Isso aconteceu onde eu trabalhava também, cara. Na empresa onde eu trabalhei, rolou uma dessa. Tipo, layout, o cara salvou. É o 13º layout pra esse filho da puta, não acredito, não aguento mais essa porra, tomar no cu, pro outro JPG. Aí mandou pro gerente deu uma risada, né? O gerente imediatamente anexou o arquivo e mandou pro cliente. Você tá de sacanagem. Mandou Jesus, tudo. Mas ele viu ou ele não viu? Não, ele não viu. Ele pegou o arquivo e pluf, ele viu assim, um arquivo cheio de letras, porque tava tudo escrito junto, né? E whatever, sei lá, código de designer, sei lá. O gerente também foi imbecil de não dar uma checada, né? Mandou pro cliente, né? E aí foi pro cliente, e aí, assim, o cliente ficava 10 quilômetros de onde a gente estava, né? Deu pra ouvir a explosão do e-mail chegando no cliente. Caralho. Outro dia eu não resisti também, mas aí tinha um intermediário que era meu colega já, que era uma empresa até grande, que ela me pediu um mascote que era uma coruja, até tá no meu portfólio a corujinha que eu fiz pra eles, final, assim. E aí, cara, também é tipo, porra, 30 corujinhas, não aguentava mais aquela merda. E a garota, pô, mas não tá com a cara que a gente quer, a coruja tá muito séria, a coruja tá engraçada, eu quero uma coisa mais ágil, não sei o que e tal. E aí, no final, a cliente mandou um e-mail pra mim assim, poxa, o problema é que a gente quer uma coruja com muitos olhares. Caralho. Merda, fez um beholder. Aí eu fiz isso. Eu fiz uma coruja beholder com um pirocão gigante embaixo, assim. É, no meu trabalho, eu fui fazer um... A gente foi fazer alguns vídeos promocionais de uma pessoa muito conhecida. Uhum. E, cara, a gente tava lá filmando ela e tal, fazendo tudo. Eu tava olhando, eles têm lá no estúdio, eles têm uma televisão que fica do lado de fora de onde ela grava. Uhum. E ela fica falando. Aí eu tô olhando a televisão, aí eu perguntei lá pro contrarrego, o cara que tava lá, falei, pô, mas ela ao vivo aí? O cara falou, aqui a gente fica vendo tudo e tal. Aí, essa televisão, ela não tem iluminação, não tem nenhum truque. É uma parada muito crua. Entendi. Mas eu sei que eu virei, eu falei assim, pô, cara, engraçado, né? Porra, quando eu vejo na televisão, até que eu acho que dá pra comer. Pô, mas olhando aqui, ela parece uma vovozinha, né, cara? Atrás de mim. Oi, Roberto, tudo bem? Você tá me zoando. Ela? Juro por Deus, cara. Juro por Deus. Ela veio falar comigo e eu fiquei absolutamente sem graça. Ela não tava na tela? Como é que ela apareceu atrás de você? Exatamente. Aquilo que tava passando não era ao vivo. Você realmente não entende essas tecnologias mágicas? A magia. Pois é. Homem do século retrasado. Ele dá boa noite pro William Bonner. Que magia é essa? Cara, tem uma vez que a gente tava com os amigos nossos lá em Ponta Negra. A gente fazia muito uma viagem pra casa de uma amiga nossa, que ela tinha muito dinheiro e tal. E aquele negócio, né? Lá, seus 17, 18 anos, todo mundo bebia muito e tal. Era lá que tinha o freezer mágico. Isso, tinha um freezer lá que tava sempre cheio. Era magia mesmo. É. A gente tinha uma mania que era incomodar as pessoas que estavam no banheiro. Vocês tinham essa mania. Sim. Eu estava... Então, assim, nego ia tomar banho, aí ficava todo mundo de sacanagem no basculhante, xingando o cara, gritando, nego ia mijar, ficava batendo na porta. Aí a gente estava muito bêbado. E aí um amigo nosso virou e falou assim, eu vou sacanear o próximo que for no banheiro bater na porta quando eu estiver mijando. Missão. Missão do cara era pois essa. Pois é, a gente... Falta do que fazer era... Beleza. Plena. De repente, a gente tá lá conversando na beira da piscina, todo mundo muito bêbado. Aí passa a mãe, tá dona da casa, e vai pro banheiro. Não. Cara, ela deu uma batida muito humilde no banheiro, assim. Tum, tum, tum. Cara, de repente, a mulher, a gente só ouve a mulher gritando, que tu tá fazendo? Ele simplesmente esperou alguém bater, abriu a porta e mijou na pessoa. Que isso? Caralho, cara! Porque era a mãe! Mas isso é muito baixo, gente. A menina. Mas ele ia fazer com os amigos dele que estavam tudo bêbados. Aí pode, né? Ele virou. É totalmente aceitável. Aguentando seu amigo. Que bom que eu não tava nessa viagem, cara. Foi legal? Foi. É sempre engraçado você ver alguém mijar na mãe da sua amiga. Caralho, é sempre engraçado. Eu estava no Pantanal com meu pai e meus irmãos, né? Pantanal? Tive a oportunidade de crescer por lá, de fazer muitas viagens por lá, que meu pai trabalhava como administrador de fazendas e tal. Sério? Olha. É, foi uma infância bem bacana, cara. É por isso que tu usa esse chapéu pantaneiro aí? É, pra lembrar os meus tempos de jagunço. Uma das poucas coisas que tem pra se fazer no Pantanal é rodeio, né? Você ia à festa de rodeio e tal. O que mais que tem, né? Você pode ir atrás do Velho do Rio, você pode... Tem a Juma, tem a Juma. E aí eu era novo, devia ter, sei lá, meus, sei lá, 11 anos, e os meus dois irmãos mais novos deviam ter os seus 9 e 8. E no rodeio que a gente tava uma vez, tava tendo alguma apresentação lá com um boi, sei lá, com um cavalo e tal, num lugar cercado. E a gente chegou um pouco tarde, então o pessoal lá do vilarejo local, sei lá qual era o vilarejo que a gente tava, já tinha cercado a cerquinha pra ficar debruçado, pra ficar olhando pro lado de dentro. Uhum. Então tinha pouco espaço pra você poder enxergar o que tá acontecendo lá dentro, que era a main attraction do rodeio. E aí, eu e meus dois irmãos, a gente começou a correr pra tentar encontrar um lugarzinho pra olhar. Os meus irmãos sempre entravam na minha frente, que eles eram mais rápidos. E aí eu, porra, não sei o que, aí eu saía correndo, daqui a pouco um espacinho ali pra olhar. Quando eu corria pra lá, meu irmão entrava na frente de novo. Daqui a pouco eu corria pro outro, o outro irmão entrava na frente de novo. Porra, na terceira vez, tinha um lugar perfeito, cara, perfeitinho. Quando eu corri, o meu irmão entrou na minha frente, e eu, putaço, meti a mão no cabelo dele, assim, e puxei pra trás com toda a força, falei, porra! Não era o meu irmão, né? Era uma criança do Pantanal, assim. Era uma criança do Pantanal. E, cara, quando eu puxei, os olhos dele se encontraram com os meus, assim, e eu vi no olho dele, assim, por quê? Melhor que me beija, né, cara? Porque formou um climão, né? Cara, esse negócio de confundir uma pessoa com outra é clássico, né, cara? Nossa, quantas vezes aconteceu comigo, cara? Tu já confundiu homem com mulher, pode falar. Não. Olha aí, não, caraca! Não, esse não foi tão hesitante. Não, eu tava pensando que você já tava querendo criar uma armadilhazinha. Gente que, pô, usa o cabelo comprido tá sujeito a acontecer isso, né, cara? Eu já fui confundido por menina quando eu era criança também. O Jovem Nerd também. O Jovem Nerd também. Fui zoado pelo Não, o garçom... Era adolescente de cabelo grande. E o garçom chegou e falou, a senhora vai querer mais alguma coisa. O cara tava me zoando, porra. Um amigo meu puxou o cabelinho assim pro lado de um cara pra dar uma cantada nela, quando ela virou era um malandro, cara. Tivemos que segurar o cara lá, porque o bicho é pegado. Já dei mão pra menina achando que era a Agatha, sabe? Não era, sei lá. Que drama, Jovem Nerd. Não, mas é uma vergonha inacreditável. Eu conheço um amigo meu que já chegou no mesmo cara achando que o cara era mulher duas vezes, velho. Aí se bateu real. Chegou a mão no cabelo, não sei o que lá. O cara, porra, pera aí, o cara foi mal, não sei o que lá. Aí deu um rolê, daqui a pouco de novo, no mesmo cara, meu. O cara, caralho, meu irmão, que porra é essa, cara? Cara, não, dá muita vergonha quando você confunde uma pessoa, quando se dá, oi, fulano, vai falar, sabe? Puta, que vergonha, cara. Mas isso tudo é uma merda, quando você não reconhece a pessoa, esse tipo de coisa é uma merda. E isso é ruim, quando tu tá falando com alguém que você sabe que conhece, mas não tem a menor ideia. Ideia de quem é naquele momento. Isso, e cara. Fica ali travadaço, né? Até pegar uma pista assim que te diga quem é a pessoa. É uma merda, porque fica na sua mente aquele arquivo de fotos e nomes, né? Você, quem é? Caralho, eu tenho que reconhecer o cara antes que, né, fale alguma coisa comprometedora que eu não conheço. Pior cara. De tudo é quando o cara chega pra você, né, a pessoa em questão, e fala: porra, fulano, não tá lembrando de mim? Exato, cara. E aí, agrido, falo não. Eu minto descaradamente. Se você mentir, você se coloca em uma armadilha. Fode. Maior ainda, né, cara? Porra, tô lembrando. Claro que eu lembro! E aí, meu irmão? Porra, lembra aquelas paradas? Aí tu fala, caralho. E sempre é uma merda que tu não lembra. Tu fala, puta, não fiz isso não. Agora o cara tá me confundindo também. Caralho. Eu normalmente sou bom fisionomista, mas no telefone, cara, se a pessoa não se falar, aqui é o fulano... Lascou, eu não sei reconhecer voz, cara. Aí vai embora, eu vou horas falando com a pessoa sem ter a menor ideia de quem é. Não é uma parada que eu odeio, que aconteceu outro dia, inclusive. Quando a pessoa tá falando com alguém atrás de você, mas parece que ela tá falando contigo, sabe? Tá gesticulando, ou dando... Opa, sabe? Opa, tudo bom, hein? Vem, chega aí. Tu acha que ela tá falando contigo e tu responde, né? Oi, enquanto olha, tem uma pessoa atrás, sabe? É, isso. Puta, também. Isso é horrível, cara. Eu, puta, e acho... a pessoa, normalmente, ela não dá nem uma risadinha pra você. Não, não, tá falando com a pessoa atrás. Não, não, tá... não, exato. Você, pra você se sentir um merda completo. Ela caga, assim, é tipo, vou te deixar sem graça, esse merda. Exato. Quem é você? Exato. Já falou comigo, seu idiota, né? Mas é estranho isso, né? Existe um, tipo, um pódio social que você não pode cair, né, cara? Sim. Quando você tá andando na rua. Exato. Coisa de maluco isso. Mas o ser humano acha que o mundo é tipo o filme, ele é o personagem principal do mundo, sabe? Tá todo mundo olhando pra você. É. As pessoas, ah, meu Deus, vão achar que eu me confundi, eu sou um idiota. É estranho isso, né, cara? Mas então, eu quando tinha o cabelo comprido, Jovem Nerd, uma vez eu tava no... Era, inclusive, era no Mato Grosso, não era lá no Pantanal, mas era no Mato Grosso, tinha um clube de um amigo do meu pai, eu era criança também, devia ter, de novo, os meus 11, 12 anos, e eu tava no banheiro trocando de roupa pra poder a gente sair do clube. Cara, daqui a pouco eu ouço atrás de mim um tipo assim, ah, meu Deus! Aí eu olhei, cara. E tinha um senhor, assim, com uns 50 e tantos anos, com a mão no peito, assim, tipo, meu Deus, meu filho, eu achei que você fosse uma menina. Eu vi a minha vida acabar agora, porque você ia gritar, ia chamar. Mas com o sujeito era dramático também, né, cara? O cara falou, porra, a garota vai gritar. Ela tá pelada aqui de costas, eu não tava nem pelada, tava com short ainda, assim, só que sem camisa de costas. Ele achou que eu fosse gritar, sendo menina, e tipo assim, o clube todo vai correr, tipo, meu Deus, o velho, e a garota de... Puta! Velho tarado de clube. Ele devia ser um velho tarado de clube, ele achou que tinha sido pego naquele momento. Me pegaram, né? Irmão, eu não falo com ninguém no banheiro. É, o negócio de puxar assunto no banheiro é muito chato, meu irmão. Porra, nem que conversar contigo quando tu tá ali, pô, no meio da parada, não tem nada a ver, mano. Porra, tá lá, naquele momento íntimo. Mas e aí, tu viu? Não fala comigo, porra! Deixa aqui, sai do banheiro. Apaga a luz, se possível. Lembrando dessas funções fisiológicas, eu pergunto para a mesa. Todos fazemos parte aqui do gênero masculino. Vocês nunca tiveram problema de animação em público? Esclareça o que tu tá falando aí, que eu não entendi, cara. Não entendi, não. Outro dia, eu tava na livraria esperando a minha namorada, a enfermeira. E aí, eu fui folhear lá as histórias em quadrinhos e tal, que a gente gosta muito lá no Matando Robô Gigante. E aí, eu peguei uma revista do Manara, uma coleção do Manara. Porra, tu também não pegou história em quadrinho, né? História em quadrinho é Capitão América, história em quadrinho é Homem-Aranha. Foi lá, sacanagem, hein? Em quadrinhos, ah, eu quero ver o Manara. O Carlos Zéfero e... Pois é, cara, mas eu juro pra vocês que eu peguei no intuito, até contei já a história da ilustração, peguei no intuito de apreciar o desenho do cara, porque eu gosto do desenho do Manara pra caramba. Eu também gosto, mas porra. E cara, de repente, entendeu? O elevador começou a subir e eu fiquei desesperado, desesperado. Aí eu agachei, sabe pera aquele aí, clássico? Peraí, você tá me dizendo que você tava numa livraria, na sessão de quadrinhos, você pegou uma revista em quadrinhos de sacanagem e não ficou excitado, é isso que você tá dizendo? Cara, sim, porque eu sou um homem saudável. E o meu corpo respondeu aquele estímulo visual. Aí, pô, eu agachei, fingindo assim, ah, meus joelhos estão tão cansados. Aí agachei, é foda. Pô, mas eu tô sozinho aqui, ninguém nunca passou por algo do gênero? Ah, todo mundo já passou, mas... Mas só você que se queimou, ao vivo. Eu tenho o seguinte problema, isso quase sempre dá em mancada. A gente agora é bastante reconhecido na rua, assim, galera, o site tá famoso e tal, então a galera reconhece a gente, qualquer lugar tem um cara, é Jovem Nerd e tal, né? Tu não pode mais mijar fora do pinico. Não, sério, acontece com muita frequência, então, quando a gente sai na rua. Você já tá pensando em contratar um segurança? Não, não, que isso, né? Eu trato bem todo mundo, porque eu me sinto muito feliz de ser reconhecido pelo trabalho, e tal, porque as pessoas reconhecem a gente pelo trabalho, né? Não é porque apareceu na televisão o negócio. Não é porque é bonito. É, exato. Realmente, não é pelo mano. Físico, exato. Não é, né? Não, então sempre eu tenho super... Às vezes as pessoas ficam com medo de chegar perto do Azaghal, de falar com ele. Fala comigo, e aí, Jovem Nerd, tudo bem? Eu vi o Azaghal ali, mas eu acho que não vou falar com ele não, né? Tá vendo como funciona? Então funciona, eu tô livre dessa porra. É. A incidência de assédio é muito menor porque eu tenho esse estímulo. Até parece, o Azaghal é super lento. Quando você chega na Azaghal, ele te trata bem, cara. Não, mas não vem, não. E aí, assim, às vezes eu tô atravessando a rua, e sabe quando a pessoa bate o olho em você e você bate o olho na pessoa? Aí rola um clima. E aí, às vezes o cara tá olhando pra mim com um risinho assim, e eu não sei se é fã ou não. Ou é cantada, né? Já volta a escola toda na cabeça, né? Esse filho da puta tá rindo de mim ou comigo? Será que eu tô cagado? Que o Jovem Nerd, o Jovem Nerd vive derrubando parada na barriga, né, cara? Será que eu derrubei o Sunday, sei lá, né? Eu não vou chegar falando pra todo mundo que olha pra mim assim, oi, tudo bem? Eu sou o Jovem Nerd. Não, né? Porque às vezes o cara tá só olhando porque viu um cara e viu, né? Teve uma vez que eu tava indo trabalhar, eu trabalhava na Lapa, lá no Rio. A Lapa é um lugar maldito, assim, é tipo aqueles lugares da Batalha do Apocalipse que tem tecido a realidade fino com o inferno, essas coisas. Aí, fala isso, você provavelmente tem ouvintes que moram na Lapa. Ah, mas, caraca, eu trabalhei ele lá, sabe, eu sou do Rio, então eu posso falar. Eu posso falar se você provavelmente tem um ouvinte travesti que mora na Lapa. E aí? Cara, quando você tá indo pro seu trabalho num bairro em que você cruza dia após dia... Não, peraí, por favor. Você não cruza com ninguém quando você passa pelo bairro. Não tava falando com a pessoa. Olha só a frase. Você tem um fã travesti que mora na Lapa. Ponto. Quando você passa por um bairro onde você cruza, aí cai a ligação, meu irmão, fudeu. Você tá fudido. Então, olha só, na esquina do meu local de trabalho, por uns 6 ou 7 dias seguidos, tinha uma cueca freada no chão. E ela não saía de lá durante mais de uma semana, entendeu? Mas peraí, você queria que quem tirasse? Por que você não tirava, você estava incomodado? Ah, eu vou tirar a cueca freada do chão da Lapa. Ah, olha só, eu acho que você tá exagerando. A Lapa não é um bairro tão escroto assim. Você, Jovem Nerd, é que atrai essas porras. Ah, tá bom. Aí é o seguinte, eu ia no modo proteção total. Botava meu fone de ouvido e eu escutava nessa época muita trilha sonora do 300. Por que não escutar, né, a trilha sonora de um filme onde todos os homens são boçalmente fortes, boçalmente gigantes, boçalmente sarados, de tanguinha de texugo, passando na Lapa onde só tem travesti? Excelente, trilha sonora boa. Você é um prato cheio pra um psicanalista. Eu tô andando até o trabalho com trilha sonora, né? Uhum. E de repente passa um cara do meu lado e fala... Blu, blu. E eu, sabe, eu no modo de proteção eu ignoro, eu vou reto, sabe? Uhum. E aí eu começo a pensar no que o cara falou. Sabe, eu não dou trela pra maluco, né? Então eu passei reto, né? E aí de repente esse blu, blu, que o cara falou começa a se mudar na minha mente. O que que esse cara falou? Blu, blu, blu. Jovem Nerd? Jovem Nerd? Jovem Nerd? Aí eu... Puta! Aí eu olho pra trás, o cara tá lá longe, né? Aí eu falei, caralho, que caralho? O cara deve ter tido a maior decepção da vida dele, né? Porque eu não ouvi, eu não ouvi direito, eu tava de fone de ouvido, tava em modo proteção. E aí, o que que eu faço? Eu corro atrás do cara? Falo, corre, você, corre! Tá falando, Jovem corre, Nerd? Corre, paga de maluco, foda-se. Paga de correr. Eu acho que você tinha que correr. E aí eu deixei, cara. A gente deve ter perdido o fone. Eu acho que se passou pela tua cabeça, que isso pode ser a maior decepção da vida do cara, que valeu. A maior decepção da vida do cara. Que pode ter sido. Não, pode ter sido só uma decepção. Assim, porra, o Jovem Nerd que eu gosto, o cara passou reto, não falou você comigo. Falou a maior, tipo assim, o cara não tem mais nada na vida dele, só você. E você abandonou esse cara, Jovem. Ele entrou nessa situação, acho que a corrida é válida. Eu me sinto culpado até hoje por isso, cara. Se você lembra desse episódio e foi realmente Jovem Nerd, desculpe, cara. Mas... Desculpando, porque... aconteceu o contrário com uma amiga nossa aqui, que é bem desligada, mora aqui nos Estados Unidos há um tempo, não sei o quê. E ela tava no Rio de férias, sei lá, tava no Barra Shopping. Aí bateu o olho num cara que ela achou que era, pô, tipo assim, do colégio dela, quando era pequena, né? Ela, pô, cara, e aí, tudo bem? Como é que você tá? E aí, tá fazendo? O cara, tô na mesma, né? Não sei o quê. Blá, blá, blá. Era aquele malandro do Video Show, o gordão, sabe qual é? O Beluga? Ela bateu o olho no cara, achou o cara vagamente familiar, né? Achou que conhecia o cara. Conhecia o cara. E foi com tudo, né? E aí, meu irmão? Pô, que bom te ver, não sei o que, cara, bom te ver. Aí falaram pra ela depois, aí, o cara, tu conhece o cara do video show? Ela, quem? Eu fui no aeroporto e vi o João Gordo, né? Ai, que vergonha. Aí eu, Jovem Nerd, João Gordo, caralho. Vamos falar com o cara. Eu, Jovem Nerd, não, porra, vamos lá. Aí eu cheguei, caralho, João Gordo, beleza? Bota uma foto aí, sou seu fã. Vi muito show seu. Aí ele, muito show? Eu não faço nada no muito show, que porra é essa? Quando eu era criança, eu tive umas mancadas assim, inacreditáveis. Daquelas que até hoje você tenta entender o porquê que fez e não sabe. Estávamos na sala, todos nós lá, assistindo a aula de qualquer coisa. Entrou a diretora. E começou a dar esporro na turma, porque vocês são uns oneiros, vocês são uns isso, uns aquilo, não sei o quê. Até aí, normal, né? Uhum. Era a bronca da semana, normal. Eu não sei o que que houve, onde é que eu tava com a cabeça. Enquanto ela falava, eu tava comendo um biscoito de polvilho, Grobo. E aí ela falando, não sei o quê, e tinha um amigo meu na frente, naquela época, cabelos longos, sedosos, né? Uhum. Ela continua falando, dando esporro, eu não sei por quê. Eu acabei de comer um biscoito de polvilho, você sabe que fica aquele polvilhinho no fundo, né? Assoprei o saco, vejo, e comecei a fechar a porta do saco, cara. Eu juro que até hoje eu não sei por que eu fiz isso. E ela falando, dando esporro, não sei o quê, parará, epiri. E aí deu uma olhada rápida, assim, pro outro lado da sala. Nessa que deu uma olhada rápida, eu peguei o saco cheio de ar e biscoito de polvilho e pá! Na cabeça do amigo da frente mesmo. Subiu aquela merda, aquela neve de polvilho, né? Fez barulho. Ela olhou de novo. Natal. Cara, eu estava com a cara mais lambisgoiamente escrota do mundo, sentado na cadeira, olhando pra cara dele, assustado. Tipo, por que você fez isso? A mulher olhou pra ele e falou, Rodrigo, pra coordenação agora! Todo cagado de polvilho. O que que eu fiz? Seu idiota, como é que você faz uma merda dessa pra chamar atenção, pra coordenação? Pra coordenação! Pô, óbvio que todo mundo se mijava de rir. O que deixou a mulher mais puta ainda. E ele foi pra coordenação e foi suspenso. Caralho! Foi suspenso. Até hoje eu não sei por que que eu fiz isso. Mas senhor K, ela achou ele. Que o moleque pegou o saco de polvilho. Ela é muito louca, essa mulher. E se agrediu, se cagalhou. Se autoflagelou, né, com o polvilho, né, cara? Você não podia esperar muito daquela senhora também, né? Ele nunca ia acreditar que fosse eu, entendeu? Nunca ia acreditar. Porque eu era um cara calminho, etc. Mas nesse dia eu surtei. Foram as vozes na minha cabeça, uma coisa assim. É, pô. Aí, com essa mesma senhora, anos depois, eu tava discutindo com um coleguinha, etc., por algum motivo qualquer, e aí a discussão se tornou, assim, como direi, mais física. Uhum. E aí, em determinado momento, segurei naquela barra do balanço, né, aquela barra inclinada, e joguei o peso do corpo, fiz um impulso e empurrei ele com os pés de forma delicada e ele bateu na outra barra do outro lado do balanço. E tu fez uma manobra Bud Spencer, assim, não foi uma porrada qualquer. Não, você fez não foi uma porrada qualquer. Você usou seu próprio corpo pra girar no movimento cinético e dar um chutão nos peitos do rapaz. O que não seria tão problemático se ele tivesse caído na areia, mas, como mais uma vez nenhuma boa ação segue impune, ele aterrissou com o nariz na barra. Nossa. De lado. Então quando ele bateu, caiu, levantou, a narina do lado direito dele estava onde deveria estar a esquerda. Ah. E a narina esquerda do lado dele não tinha, porque o nariz todo dobrou 90 graus pra esquerda. Nossa. Ele levantou chocado assim, né? Acabou a briga, óbvio. Uhum. Ele levantou travado. Aí aquele silêncio no pátio, só você só ouve Frederico. Eu pensei, não acredito. Cara, a mulher estava no pátio. Eu ainda olhei pra ela e falei, não fui eu. Tem uma história que eu não lembro se eu já contei no Nerdcast. Tava professora de educação moral e cívica na aula. Olha, bons tempos, hein? Bons tempos. E ela tava falando da importância de você ser educado e não jogar lixo na rua. Deu um exemplo, tava um cara com um cachorro e o cachorro foi e defecou na rua, né? E que ela ficou indignada. Cachorro cagando na rua? Absurdo isso? Mas que logo em seguida o cara puxou do bolso um saco plástico e colheu as fezes do cachorro e jogou no lixo. Ela, olha só, eu aqui recriminando o cara. Professor de educação moral e física é só isso, né, cara? E o cara tinha consciência, limpou a rua e não sei o que lá. Aí tinha um amigo nosso, que o apelido dele era Fábio Rapunzel, que me levanta e fala assim: ah, professora, a minha avó também. Quando ela vai à praia, ela leva um saquinho. Cara, a gente explodiu, cara. A gente não conseguia nem falar, meu irmão. A gente, caralho, tava cagando na praia. Cara, puta que pariu, a gente riu muito, cara. A mulher dando esporro, tocou o sinal, acabou a aula, todo mundo saiu, ela não deixou a gente sair. A gente não conseguia. Eu cheguei ao ponto de botar minha cabeça dentro da mochila pra ver se eu parava de rir, cara. Porque foi uma parada tão mongol e bateu um besterol tão forte, cara. Minha avó leva o saquinho, puta que pariu, cara. Até hoje eu lembro dessa porra, me dá um nervoso, cara. Tá levando meu cachorro pra passear e eu levo, né, educação moral e cívica. Eu levo o saquinho. É, só pra ilustrar, né, o cachorro do Jovem Nerd, pra quem não sabe, é um poodle. Não é poodle. É um vira-lata misturado com poodle. Caraca, é um vira-lata cheio de algodão. Não é poodle, é mais bonitinho que poodle. É mais bonitinho que poodle. Eu não gosto de poodle. Puta que me pariu, cara. Eu não acho feio, mas o cachorro é maneiro. Mas pera aí, ainda é o Chewie? É, o Chewie. Então, porra, tu não é um cachorro maneiro ainda. Eu pensei que tu tivesse trocado, Jovem Nerd. Caraca, que isso, porra. O cachorro é maneiro, cara. Aí, tava levando o Chewie pra passear. Chegou na hora dele fazer o cocôzinho, botei a mão no bolo, é porque ele é pequenininho. Ninguém falou nada. Você o cara já tá cara assim... aí. Você fez uma cara aí. O cara tá tu fez uma cara que ia me zoar. Tá aqui, pariu. Falei nada. Falou cara, assim. Cocôzinho, falou na sua mente. Falou na sua mente. As vozes falaram o que você falou. Aí, então foi fazer o cocô, e aí eu botei a mão no bolso e, caraca, esqueci o saquinho da vovó. E agora, cara? Aí é tipo, caraca, tipo, sabe, vou ter que quebrar as regras da educação cívica, cara. Assim, eu não vou meter a mão no cocô pra jogar na, sabe? Graças a Deus. Infelizmente, discurso. Falei, aí eu pensando, olha, gente, sociedade, desculpe, me dá essa, né, me alivia essa, porque eu sempre trago e hoje eu esqueci. Tomara que ninguém veja, né? Que vão pensar que eu sou um troglodito, bárbaro. Né? Vive nas cavernas, sem dúvida. Exatamente. Aí pronto, lógico que na hora que o cachorro começa a fazer cocô, a rua tava vazia. Era de noite, vem um casal com um cachorro andando em minha direção. Aí ele, puta, eles viram, que merda, olha aí, que mau exemplo. E se eles conhecerem o Jovem Nerd, eu nunca sei se o cara conhece ou não. O Jovem Nerd leva o cachorro pra passear e não leva os aqui. Aí eu, assim, vambora. Ele fez esse, vamos embora num passo rápido pra casa, porque eu não quero cruzar com os caras, né? Eles estavam vindo na minha direção e eu fui na graças minha direção, Deus. Que eles estavam andando com passos largos. Se apressou o cão a cagar, é isso? Agora caga, porra, caga, maluco, caga. Ninguém gosta disso, humano ou animal, tá, Jovem Nerd? Exato, isso é uma parada que é escrota. Você apressar qualquer criatura a cagar é algo. Porque o cachorro, quando ele caga, ele já tá numa situação limite. Você já viu um cachorro, a cara de coitado do cachorro, quando ele faz uma cara de tipo assim, porra, me ajuda, cara. Para de, pelo menos, para de me olhar, né, cara? Não é que ele tá sentadão lá com o iPhone na mão, né, cara? Não é. Ele tá todo errado, todo puta, cara. Tentando fazer o melhor dele, né, cara? Lembra aquela vez que a gente tava passando de carro na lagoa? Nossa, cara. Saiu o cachorrinho. Sabe quando o cachorro... As patinhas na frente, fazendo tração. E aí, trás levantadinhas com o cu apoiado na grama, bicho. E o bicho vem se arrastando o rabo, o cu na grama assim, 5 metros. Aí eu tenho me dirigindo, eu olhei pro cachorro e falei, não faz isso não, com o cu na grama. O cachorro tinha cagado. Tava arrastando o cu na grama? Ele deve ter ficado uma badalhoca, não sei o que aconteceu. Só que batendo 8 na grama. O cachorro também encostou o cu no chão. levantou as patas de trás, sabe? E veio se arrastando pelas patas da frente, sabe? Arrastando o cu na grama, cara. Puta que pariu, cara. E depois ele foi pra areia, o que foi mais cruel, né, cara? E o prédio ficava gritando: na areia não, na areia não, na areia não. no sinal, cara. Não, cu na areia não. Coitado daquele bicho, cara. É, que coisa de merda. Volta, às vezes eu vejo o cachorro, eu lembro disso, cara, quando eu vejo o cachorro cagando. Ai, era o Cocker Spaniel, cara, eu nunca vi isso. Exatamente. Mas aí, quando... eu viro a esquina, fugindo do casal, e o cachorro para pra fazer xixi. Aí eu, puta, o casal vai virar a esquina, o casal vai virar a esquina. E aí eu estou entrando, o cachorro faz xixi, me atrasou, e aí eu estou entrando no meu prédio de volta, eu olho pra trás e vem o casal passando, os dois olhando pra mim com aquele... com aquela expressão de reprovação, sabe? Você é a escória da sociedade. Eu me senti tão envergonhado. Eu ficava assim, cara, que merda, cara. As pessoas não perdoam isso, cara. Que, tipo, podia ter sido pior, cara. Podia ter te conhecido, né, cara? Jovem Nerd, você é a escória da sociedade. É por isso que o melhor animal do mundo é o gato, cara. Desculpa quem tem cachorro, assim, mas eu acho uma humilhação você, ser humano, levar um animal pra cagar na rua. Quem fala isso no livro dele é o Seinfeld, né? É o Seinfeld, cara, eu concordo ele 100%. Ele fala que se o alienígena tá vendo essa situação, quem é que ele vai pensar que é a raça dominante da Terra? O homem que tá limpando o cocô do cachorro ou o cachorro, né, cara? É. Ou o escravo que tá colhendo a merda do animal. É claro, eu acho muito, muito esquisito, cara, você sair pra tipo, oi, quero cagar, me leva na rua. Aí você tem que pegar, porque, cara, não há saco plástico que separe a sua mão da textura e temperatura do cocô, cara. É verdade, cara. Eu tenho que pegar um saco plástico daqueles que envolve colchão, né, cara? Eu digo mais, não há saco plástico que proteja a sua dignidade. Não por há, isso que você... tem, por isso que tem um tio meu que fala que bicho bom é na panela, né, bicho? Esse rapaz que eu estourei o saquinho na cabeça dele, nessa mesma sala, você tinha a janela. E embaixo da janela você tinha o teto da cozinha, né? Aí um belo dia, um mega sol, o cara ele falou: porra, eu não aguento mais essa aula. Vou pegar um sol. Eu falei: ah, tá bom, vai pra praia? Não vou pra praia, mas vou pegar um sol. Pegar um sol aonde, ô retardado? Peraí. Aí o professor olhando lá, escrevendo no quadro, ele peraí, pum, pulou a janela. Que isso, cara? Era no segundo, terceiro andar, né? Caralho, filho da puta, se jogou. Aí todo mundo levantou rápido, olhou, tava ele no teto da cozinha, era um teto de concreto. Tirou a camisa, esticou no chão, deitou e ficou pegando sol. Na laje. Isso, hein? Na laje. Vira a professora e fala: cadê o Rodrigo? Não sei, não vi. Eu sei que ele veio porque a mochila tá aqui, eu já vi ele hoje. E alguém mais fraco olhou pra janela, né? Claro. Quando ela se dirigiu à janela, eu fiz questão de ir junto pra ver o que que ele ia falar. Deu aquela levantadinha assim, olhou por cima, né, da janela, tá ele deitadão lá. Todo arreganhado, cabeça, braço assim por trás da cabeça. Aí ele abriu o olho e falou... Oi! O colégio que eu estudei tinha o Claudinho, hein, JP? É. Ele tinha uma mania muito escrota. Ele chegava na janela e falava assim: ih, fulano, tua mochila tá lá embaixo. Aí o cara ia olhar e tava a mochila mesmo. O filho da puta ia no recreio e jogava a mochila do cara pela janela. Tu sabe que atualmente ele é psicólogo do Santo, né, cara? Cara, eu achei um aplicativo aqui no Android pra amarrar a gravata. Aí você fica fazendo na hora da gravação, né? Não, é porque eu não sei fazer isso. Sério, é interessante. Mas o aplicativo fala o quê? Pegue a gravata, dobre, gire pra pois cá, gire então, pra lá. Eu não tenho Android, mas isso aí seria útil. Eu não sei amarrar a gravata também, eu não sei dar nó. Eu sei dar um nó standard horroroso. O Sr. K é bom, o Sr. K é foda de nó de gravata. É mesmo? Eu também só sei um nó e acabou. É, o Winston Churchill, eu não sei qual é o nó que você dá, que é um nó profissional. É, um nó fodão, mas... Se você me perguntar o nome e se me perguntar qual é o outro que se faz, não sei. Cara, o que é um nó fodão de gravata? Não, cara, olha, eu vou te falar um negócio. Essa galera reconhece, assim, tipo, caralho, olha o nó daquele cara ali. Fodão teu nó, hein? É impressionante a diferença do gabarito de um nó de gravata, cara. É mesmo, cara? Você tem aquele nó de gravata xaxelento que fica aquela borra desbeiçada, grande, né? Aquele nó gigantesco que não segura nada. Eu, quando casei, a mulher da loja onde eu comprei a gravata, falei, pô, me dá um nó caprichado aí pra eu levar. Eu saí com a gravata já no nó, sacou? É, só apertar. Só volta na cabeça e aperta. Ela fez um nó. Ela deu 100 mil voltas, cara. Ela ia e voltava. Eu vou fazer um nó mais clássico, já que é casamento. Eu, puta, manda ver. Ela, blá, blá, blá. Sabe? Vum, vum, vum. Eu nem consegui acompanhar. Era uma parada meio Matrix, sabe? A mão dela ia, vof, entrava dentro do nó, saía, puxava. Vários braços se mexendo ao mesmo tempo. Caraca, meu irmão. Ficou. Você olhava, você falava, puta que pariu. Isso é um nó tipo Roberto Justus, sabe? Não, com certeza. É um nó de um cara que tem dinheiro, sabe? Porra, um cara, um chinfrim, não tem capacidade dar um nó desse, sabe? O nó do Sr. K é um nó desse nível, cara. É um nó bem, sabe, estruturado. O nó tem imponência. Eu não sei nem qual é o meu nó, porque eu peço sempre o meu vizinho pra fazer, sabe? Eu tenho um vizinho certo aqui no final. Peraí, da... Tu chega uma criança na casa do seu vizinho, toca campainha, olha pra cima, tio, dá um nó na minha gravata. Isso, pô, não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum, eu chego lá e falo, tio. Eu falo, deixa o tio, tio. Parece adolescente que vai em festa quiseiro e pede pro segurança da boate dar um nó na gravata, né, cara? Cara, é muito bom isso, cara. Tu já fez isso? Já, pedir já. Segurança? Tio, dá um nó. Mas eu tinha, sei lá, 15 anos, pô. Tu fez? Fiz, pô. Caralho, parabéns, gente. Por quê? O cara com 60 anos pede pro vizinho dar nó na gravata? Compra uma gravata de clipe, caralho. Meio mancada, né? Pedir pro vizinho. É porque toda a cultura do nó da gravata é uma cultura, apesar de fascinante, totalmente... é inútil, né, cara? Porque não serve pra nada. A gravata não prende a roupa. Ah, meu Deus, soltou o nó da gravata, fiquei nu. Não tem isso, né? Então... A gravata, ela é o item mais desnecessário, eu concordo, porque existe a gravata borboleta. Que eu respeito mais. Não. Até porque não. A gravata tradicional é um símbolo fálico. A gravata tradicional tá ali justamente pra esconder os botões. Mas por que você tem que esconder o seu... Compor a roupa masculina. Inclusive, a gravata, ela tem uma questão que é importantíssima, que ninguém sabe, que é a altura da gravata. Exatamente. Né? Porque é importantíssimo, a gravata não pode cobrir o cinto, muito mais ir até a sua virilha, né? Didi. Exatamente. E ela também não pode ficar sobrando, sabe qual é? No meio da barriga, sabe? E fica ainda uns 4 dedos até o cinto, né? Isso, é mais simples. Existe uma medida precisa de onde a gravata tem que bater. Isso é uma arte inacreditável. E sabe o que é pior? É quando a gravata, sei lá, não é de qualidade, e aí você tem uma barriga um pouco maior do que o padrão... do metro e a gravata no começo, ela tem que ser tão espremida que ela fica fininha, só que ela tá no final da... E vai crescendo, né, à medida que ela vai ocupando toda a área que tem que ser percorrida até o cinto. Eu acabei de descobrir aqui com o meu aplicativo de como dar nó em gravatas, que existem 13 tipos de nó de gravata diferentes. Oficiais. E aquele... Porque no Pantanal tenho certeza que tinha umas duas que ninguém conhecia. E aquele famoso, que todo mundo conhece, é o Foreign Hand. Foreign hand. É, daqui, ó. A mão estrangeira? Não. Four. Four in hand. Quatro na mão. É. Uma parada surubal. É o nome. É o famoso. Ah, olha, tá só. Bom. Aprendi muito sobre o gravata. Que bom que você aprendeu a fazer o foreign hand. Olha aí. Todo mundo vai baixar. Qual o nome do aplicativo? How to tie a tie. How to tie a tie. How to tie a tie. Como dar nó em gravatas. Então tá bom. Você, quando tem um nome desse, né? Você não tem como errar o seu público, né, cara? Porque se você... As pessoas começam a abandonar as tradições, e a gente, as pessoas vão ficando mais pobres, cara. Pensa nisso. Antigamente todo mundo tinha que usar chapéu e era uma parada style. Hoje em dia, se tu bota um chapéu, tu é ridículo que aparecer. É, cara, eu vejo o Mad Men, eu fico com mó inveja, assim, sabe? Tipo, querer me vestir daquele jeito. No Brasil faz sol pra caralho, meu irmão. Pô, tu tem que usar chapéu. Mas não Olha pode, só, chapéu foge das convenções sociais. Hoje em dia você é ridículo. É pagodeiro se estiver usando chapéu. Tá? É o fim do mundo, a gente tá indo ladeira abaixo. Você abole a gravata, depois você abole o cinto, depois você começa a usar tênis sem cadarço, depois você começa a fazer as próprias roupas, aí você vai pra uma comunidade, aí você para de lavar lavar o cabelo, começa a deixar dreadlock. Olha, você vai virando uma maluquice, um riponga, cara. É isso. Então a gravata, ela tem importância porque ela não é um acessório de roupa. Ela é uma âncora que segura você no mundo civilizado. Olha, bela interpretação, não é, cara? Eu sou contra a gravata, eu sou contra adereços em geral. Eu sou futurista. Eu acho que no futuro todos irão usar colan. É. Vai ser tipo os Grey quando fazem a abdução, ali. Tu imagina. Tá todo mundo de colan naquela porra. Ou Azaghal e o Jovem Nerd de colan. Eu imagino nós de colan. Mas olha só, vocês estão falando de etiqueta, eu quero só evoluir aqui então pra um assunto dentro da etiqueta. Porque etiqueta, a falta de etiqueta é uma mancada poderosíssima. Sim, ai, sim. Porra. Eu fui jantar na casa do Paulo Coelho, não me julguem por isso. Eu sou melhor que vocês? Não sei, talvez. E aí, a mesa estava fantástica, sofisticadíssima. E eu não fazia ideia de que o que, que eu ia fazer com todos aqueles utensílios, sabe? Eu tive que ficar de olho no Paulo Coelho, cara. Ele pegava um garfinho, opa! Porque, né, a gente não é mais treinado pra etiqueta. A gente só sabe comer McDonald's, né, cara? A comida já vem no papel, você não morde e joga fora aquela porra, né? A gente tá se transformando nisso, cara. Eu acho importante. Eu vou começar a voltar a usar gravata, eu acho importante. Então, mas olha só, o ponto é o seguinte. E o cinto? Eu percebi que ultimamente tá na moda aquele cinto que eu não sei que tecido é aquele, mas tipo de lona, pano, sei lá que porra é aquela. Não é de animal? Pois é, só que e o de couro? Onde é que foi parar o cinto de couro? Na floresta, com os animais, onde deveria estar, e não na sua calça. Não, que para com isso, para com isso. Tu não tem videogame, tu não tem roupa, tudo vem da floresta, cara. Videogame, o plástico, é. É, não, eu acho que é errado você usar um animal de roupa. Mas por que que ele... Tá usando um animal de roupa. Ninguém anda com uma sunga de texugo na rua, porra. Ainda não, ainda não. O apocalipse do Sr. K tem, né? Andando em, montando em lagartos. Exatamente, lagartos radioativos e vestindo texugo. Rezando pra ele não morder. Mas eu pergunto pra você que acha errado usar um animal de roupa. Você não tem nenhum acessório de couro? Nada? Não, só cara. Só uma pasta de couro. Você renega couro. Você renega couro. O casaco, eu tenho dois casacos de, entre aspas, couro, que não são couro de verdade. É, quando eu era mais novo, eu usava couro, porque, como eu falei, eu andava em fazenda com meu pai, só usava bota, cinto, chapéu e tal. Mas aí eu falei, ah, cara, não preciso mais disso não, né? Daqui a pouco a gente vai inventar, ô Roberto. Carne sintética. Você não come carne nenhuma? Eu quero saber, você não come carne? Não, eu estou... Porque eu tenho um grande problema com isso, porque o meu pai, ele é extremamente carnívoro. E aí teve uma época da minha vida que eu decidi abolir a carne. Eu falei, pô, vou parar de comer carne, acho que já tá na hora, tá? E aí, o meu pai ficou deprimidíssimo. Sério? Porque eu ia pra casa... Ele ficou muito deprimido. Aí eu ia pra casa dele, aí ele falava, pô... Porque eu fui reduzindo, né? Falei, pô, carne vermelha, depois frango. Aí fiquei no peixe, aí ele, porra, picanha, hoje o churrasco tá foda pra caramba e tal. E aí ele, pô, meu filho, fiz um peixinho pra você com aquele lábio inferior que começa a tremer de leve, assim. Aí eu, papai, eu vou comer carne, então. Mas o cinto você não pode usar. Pega, ele come a carne e joga aquele couro todo fora. deixa eu ler pra vocês a descrição do aplicativo aqui. Para as senhoras que gostam do jeito clássico, para os homens que gostam de dar a sua namorada ou esposa um belo presente em seu telefone, é seu namorado fora ou você quer apenas ter um bom tempo, esta é a sua aplicação. Vibrador clássico. Como assim, é isso? Cara, sensacional, é isso? Cara. O Android, isso? É, tá aqui. Tem várias paradas aqui, peraí, ó. Peraí, isso é um aplicativo? É, tem, ó. Dois modos de soft, dois modos de médio, dois modos que duram e dão diferentes vibrações. Como excedente, você também tem um modo contínuo, que lhe dá uma vibração constante. Escolha o modo que você gosta e tenha um orgasmo maravilhoso. Aí, primeiro comentário, Vanessa. Que lixo, não percam tempo, não funciona direito. Então, no final do ano passado, um amigo nosso foi casar. E aí, alguns caras que casam fazem despedidas de solteiro. Ele falou, olha, vou fazer uma despedida de solteiro, né? E vamos ter números iguais. Fica aí pra quem quis entender o que, que eu quis dizer com isso. Números iguais? Olha o Jovem Nerd. Puta que pariu, Jovem Nerd. Como é que você vai estar de adulta? É. Vou pra despedida de solteiro e vamos ter números iguais. Pares. Vamos tentar trazer o Jovem Nerd pra realidade. O que você acha que acontece numa despedida de solteiro? Se você falar jumento, né? Não, não tem. Olha só, o nome já diz tudo. O cara vai se casar. Uhum. Então, ele nunca mais vai ser solteiro. Ele nunca mais vai comer outro macarrão na vida dele, Jovem Nerd. Só aquele macarrão. Todo dia. Ah, vamos ter números iguais. Sério que você ainda não entendeu? O Jovem Nerd vai usar essa pro próxima vez que a gente fizer do RPG contra aquele velhinho na ponte. Vai pensar o que é números iguais. Sei, 11, 22, 33, 44, 45. Caraca, cara, não é possível. Eu tô tentando primeiro descobrir se tem alguma coisa ligada aos números. Olha só, não é possível. Essa eu não comprei, cara. Olha só, vocês estão acostumados com linguajar de rua? Tipo... Linguajar de rua! Essa porra. Eu não tô acostumado, caralho. Linguajar de rua! Street talk aí, o cara vivia esfregando cueca freada na Lapa e quebrava puta que pariu. Tocando cueca no chão, né? Pô, tá aí uma semana, não se mexe. Anda! Anda, cueca! Caralho, o cara almoçava com travesti na Lapa e tá falando de linguajar de rua. Eu tenho que... Puta que pariu, cara. Você vai fazer uma festa. Uhum. E vai ter números iguais nessa festa. Você acha que é o quê? Seu doente. Tava, ia ser uma festa equilibrada. Sim. Então, se é números iguais, significa que todo mundo vai se dar bem, é isso? Isso. Vai ficar um cara olhando. Não, não. Agora eu já entendi, vamos lá. Beleza, aí chegamos lá, todo mundo se espalhou, né? Era um local grande e tal. Aí sentamos na mesinha, eu, um amigo meu e, né, dois números iguais. Aí... Estamos trocando uma ideia, estamos conversando, aquela coisa antes, bebe aqui, bebe ali e tal. Porque existe todo uma corte, né? É ridículo, mas é. Corte é ótimo, né? Aí a menina virou e falou assim, não, pô, olha, minha amiga aqui veio comigo e tal, veio comigo lá do Maranhão e tal, que a gente tava trabalhando lá e tal, mas é bom vocês aproveitarem, porque ela vai embora e tal, não sei vendendo o que. Vendendo a amiga. É, aí eu falei, pô, você vai voltar pro Maranhão? Ela falou, não, eu vou voltar pro Sul. Ué. Falei, ué... Não entendi. Ela, não, vou voltar pra casa e tal, porque a minha família tem um negócio lá, eu cuido de algumas empresas. Falei, não, peraí. Tem alguma coisa muito, muito errada aqui. Aí ela, que foi? Qual o problema? Eu falei, olha só, deixa eu entender. Se vocês duas estavam no Maranhão trabalhando... Deu pra entender, Jovem Nerd? Por que que você vai voltar pra casa no Sul? Ah, porque eu trabalho lá e tal, minha família mora lá. Eu falei, tá, o que eu não entendi aqui é o que você estava fazendo no Maranhão. Entendi. Ela, ué, eu tava trabalhando. Eu falei, não, o que que te tirou do Sul, você com a sua vidinha boa, com as suas empresas, e te fez ir para o Maranhão? Aí a mulher virou... Trabalhar. Ela virou e falou assim... Ué, se alguém te oferece 20 mil pra dar a bunda, tu não dá? Nossa! Deus do céu! Mas eu falei, não. Ela, ué, por que não? Falei, porque a minha dignidade vale um pouquinho mais de 20 mil reais. Ai, confiamos, tu estragou a despedida de solteiro, né, cara? Estragou. É uma altura dessa, não tem mais condição, né? Automaticamente, o cara que tava sentado do meu lado falou assim, filho da puta. Okay. As mulheres se levantaram imediatamente, botaram a roupa e foi embora. Porque até a profissional do sexo, como diria o vovozinho, ela tem dignidade. Exato, e você foi mal educado. Mal educado, ofendeu a classe. Então me lembrei de uma aqui que eu trabalhava em Minas, né? E eu ia direto pra Belo Horizonte, pelo menos uma vez, duas vezes por mês eu ia pra Belo Horizonte. E a gente ficava num puta hotel lá em Belo Horizonte. Um hotel muito, muito bom mesmo, entendeu? Que a empresa pagava e tal, não sei o quê. E no lobby desse hotel tinha uma mini boatezinha, um barzinho, não sei o quê, que ficavam umas meninas que dessa profissão ali nesse barzinho, né? Uhum. Aí, belo dia, a gente, pô, já sacava elas ali e tal, não sei o quê. Um dia a gente saiu, uma quarta noite, a gente saiu pra procurar alguma coisa pra comer, pra ver se tinha alguma coisa aberta e tal, não sei o quê. Voltamos pro hotel. Tinha hotel. É, Na boate. É, cara, mas não era a ideia. A ideia não era essa, né, cara? Aí, pô, saímos, fomos pro bar, não sei o quê, voltamos já meio, pô, cheio de birita nas ideias. Aí, pô, pintamos no... Já eram umas 2 da manhã, pintamos no lobby, elas ainda estavam lá. Aí um amigo meu virou, pô, aí, ó, tô afim, vocês não estão afim, não? Eu, pô, não tô muito, não, não sei o quê, tô muito na pira. E nisso, o outro cara que, pô, era casado... Não querendo se complicar, tchum, sumiu, sum, saiu de perto, né? Foi eu e o outro cara que tava na pilha, o cara, pô, JP, vamos lá comigo, então não sei o que. Eu falei, pô, beleza, vamos lá, né? Aí chegamos no bar ali, sentamos, pedimos um negocinho, e elas estão numa mesa, só tinha sobrado 2. Elas estão numa mesa com uns caras, cara, uns caras esquisitos, bicho, uns caras feios e horríveis. Aí as mulheres olhavam pra gente assim, tipo numa, pô, chama aí e tal, não sei o que. Salva, né? Eu, me salva. É, eu. Aí esse meu amigo fez assim com a cabecinha, assim, né? Tipo assim, indicando. Peraí, peraí. Te encontra ali na boate. Fez o quê com a cabecinha? Cabeça. Disse o rapaz com a cabeça que fala. Né? A cabeça assim, que fala. Tipo assim, me encontra ali, porque eu não queria ir lá na mesa e tomar a mulher dos caras também, que é sacanagem, né? Tipo assim, me encontra ali dentro da boate. Elas sinalizaram que iam e tal, a gente foi primeiro, elas foram atrás. Aí beleza, sentamos ali em volta da mesa, elas meio que dançando e tal, não sei o quê, puxa daqui, puxa dali. Aí um amigo meu falou assim, junta aí pra gente falar. E botou os 4, juntaram a cabecinha assim, né? De novo a cabeça que fala. Aí o cara falou, seguinte, eu e meu amigo aqui, estamos afim aí de uma parada com vocês e tal, não sei o que, a gente tá hospedado aqui no hotel e tal. Ela, ah, beleza, tudo bem, vamos lá. Aí o cara, só que tem uma coisa. Aí eu fico olhando assim, que coisa, cara, mandaram, cara, preço de namoro. Aí eu olhei pra ele, cara, eu comecei a rir instantaneamente, né, cara, quando o cara mandou essa, preço de namoro. A mulher virou, que preço de namoro? Ele falou, pô, não querendo menosprezar, é na boa vontade. O que é preço de namoro? Aí a minha digníssima esposa, que está aqui do lado jogando pôquer, ontem ou anteontem, solta uma gargalhada vendo alguma coisa no laptop. Aí eu, naturalmente, me dignei a perguntar do que se tratava. Afinal, é isso que torna um casamento um sucesso. Exatamente. Você está rindo de quê? De mim ou comigo? Aí ela vira e fala, olha só, era uma conversa do Bonnie com o Pedro Bial. Ah, eu vi. Isso, no Altas Horas. Meu irmão, eu gosto de ver coisa ruim que eu aprendo muito. Coisa ruim na TV. O Pedro Bial falou. Isso. Aí vira o Bonnie e fala, ha, ha, ha, você gosta de assistir o BBB? E Geraldo na plateia, junto com o Bonnie e o Pedro Bial, ha, ha, ha, ha. O Caetano Veloso se cagou de rir, né? Foi. Isso é a mijada final na cara do coitado que vê o Big Brother. Com certeza. Sim. Que bonito. Isso é a mijada final. Isso é falar, é uma merda, eu sei, mas você, seu otário, paga a minha primeira classe para Nova York. Esse programa é dedicado ao Fabrício de Oliveira Prata Júnior, grande fã do Nerdcast, namorado da Júlia, que também é grande fã, e ao Henrique Vasques, irmão do Victor Vasques, nosso grande amigo. Ambos faleceram no final do ano passado. Fica as nossas homenagens a esses grandes nerds.